É isso aí, vai começar mais um Geek Geek! Eu sou o Charles Rosenberg. Eu sou o Pablo Marx. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre... Dois geeks na escola. É, desculpem o plágio aí, mas vai ser nossas aventuras na escola. Mas antes vamos à leitura de e-mails. Dos nossos e-mails, inclusive do pessoal do Dois Poetas na Escola. Tivemos 23 comentários no episódio 6, né? É, metade desses foi o Rick Mazzarioli. Mazzarioli, é isso Mazzarioli, mesmo? Peraí, não é Mazzaropi, não? É Mazzarioli, né? Mazzarioli. Ele ainda deixou bem claro aqui, ó. Mazzarioli. Que nem alho e óleo, né? Não tem nada a ver, mas beleza, ele escreveu aqui. É, tá bom. Bom, mas agora a gente não erra mais, né? É Ricardo verdade. Mazzarioli. Ah, ele explicou ainda o negócio dos dois poetas na escola, ah, é. Né? É bom, a gente falou que ia até ratificar... É, como é que é mesmo? É, isso mesmo, dois poetas na escola, mas são quatro poetas. Ó. Engraçado que tá multiplicando o número de poetas. Não, mas é porque ele deixou bem claro aqui, que era ele, né, e o amigo dele. Que é o Cobaia, é isso mesmo, né? Exatamente, Fernando Cobaia. Uhum. Então, é, lá aparece três porque o Ricardo, o Rick, às vezes loga com a conta, às vezes com outra. E... Mas agora tem dois colaboradores, né, no blog dele. Não, mas é bom saber que geeks também fazem poesia, né? Cara, mas poesia é uma coisa extremamente culta, cara. Não é qualquer verdade. Um que faz uma poesia. É verdade. Não é verdade? É verdade, é verdade. Bom, o Peter também voltou a comentar no nosso blog. Ele comentou tanto no episódio 5 quanto no episódio 4. É isso aí. Né? No episódio 5, ele falou aí que até que enfim o mistério do Orkut foi desvendado. Mac-use. Cara, a gente tem que parar de pegar no pé, cara, desse negócio de Mac-use. Ah, não tem nenhum Mac-use ouvindo na hora que reclamar. Não, e se quiser, processo é processo, tá perdendo tempo, a gente não tem dinheiro. É, e no dia que reclamar, não tem problema não, a gente continua. Ah, e que ele fez um comentário no 4, né, eu não lembro. Ele falou que tava muito tempo de trabalho, de faculdade. Ah, tal, é, tava, né? Muito atribulado a palavra que ele usou. Mas ele já colocou o nosso link lá no blog dele, parabéns. Os dois poetas na escola colocaram o nosso link no blog dele, parabéns. O link de vocês também está no nosso. É isso aí. Ah, tá, tem o Felipe agora, acho que foi o primeiro comentário dele, ó. Muito bom o blog e o podcast, caras. Parei aqui no blog de bobeira, procurando conteúdo para me inspirar e escrever o meu, que é www.geek.brog.com. Já tá lá também, né? Já tá lá também. Bom, é isso aí. Ah, sim, sobre o nosso blog roll. Bom, por enquanto é essa patotinha aí de gente, então o blog roll tá lá. É isso aí. É, agora, cara, às vezes você entra num blog, ele tem tanta... Tanta parceria que o blog roll dele é imenso. Ah, tá, já vi isso já. É imenso. Aí você termina de ler o conteúdo e ainda tem blog roll pra baixo. É verdade. Ah, teve um que eu olhei agora há poucos dias. Ah, cara, não me lembro mais o nome do blog. Eu sei que tipo, tinha assim, um post pequenininho e aí depois na lateral o blog roll dele lá embaixo, cara. Ô, oh, coisa de louco, a barra de rolagem ficava assim, minúscula, cara. Aí pra gente não ter esse problema, porque a minha ideia é colocar, sei lá, o ouvinte aparece, pode ser um blog que não tem nada a ver, não sendo pornô, a gente bota. É isso aí. Aí, só que sim, pra não ter esse problema, eu vi que tem um recurso legal no blog. A gente pode colocar, definir o tamanho do nosso blog roll. Ah, é? Então, por exemplo, 10. Ah, tá, e depois, é, tipo, clique aqui pra ver mais. É, tem um clique aqui pra ver mais, eu defino 10 e é o seguinte, vão aparecer os 10 que tem posts mais recentes. Então, se você tem um blog, né, pro pessoal aí que já tá ouvindo a gente, aí pro Geek, pro Peter, né, também pro Felipe lá do geek.brog, se vocês têm o seu blog no nosso blog roll, atualiza, simples assim, pra aparecer. É isso aí, pra aparecer em cima. Olha só, apareceu também aqui um usuário Corvo, um ouvinte, né? Corvo. É, ele comentou sobre o Nokia N95, né? Agora, sim, N95 é um celular fantástico. Há pouco tempo comprei um e, como administrador de rede, já instalei softwares para VPN, SSH e VNC. Maravilha! Enfim, ele substitui algumas funções do meu notebook até. Ah, sim, excelente podcast. Feed adicionado ao meu reader. É isso aí, Corvo. Legal, valeu, Corvo. Corvo. Não, tem Corvo, Cobaia. Cobaia. Mazzarioli. Mazzarioli. Pablo. Charles. Tá muito massa. Ah, falando em eu ser preguiçoso, o Rafa, do lado do Papo de Geek, ele colocou um post. Aliás, ele já tinha falado sobre isso antes. A gente não tinha comentado aqui, mas a gente leu e analisou a situação. Quer dizer, a gente leu. É, sobre nosso podcast no formato Enhanced AAC. É interessante, né? Aquilo. É, também falou sobre nosso artwork, né? Eu ainda não vi. Então, assim, porque não tem, né? Porque ele falou por que a gente não coloca o artwork e tal. É porque, assim, na verdade, sobre o Enhanced AAC, eu até li. Quando ele mandou o comentário, eu já tinha lido aquele tutorial dele lá, que eu tinha pego pelo Twitter. Achei bem interessante e tal, mas é porque atualmente eu uso Ubuntu. E ainda não pesquisei nada como fazer um Enhanced AAC no Ubuntu. Meu Nokia não toca Enhanced AAC com as figuras lá. Até que o Totem no Ubuntu toca e tal, legalzinho. E o artwork, né, eu ainda não tive como aí colocar e tal, e a gente ainda não fez a identidade visual. Figaro. Resumindo, preguiça, é preguiça mesmo, sabe? Não tive tino ainda pra isso. Um dia, quando chover canivete, eu falo. Então vamos lá, vamos pras notícias? Bora pras notícias, tem um bocado aqui, tem coisa legal. Vamos lá, vai lá, Paulo. Charles, quanto você pagaria por um sistema falido? Nada. A Nokia vai pagar 339 milhões pra comprar o Symbian. Caramba, velho, que coisa, hein? É, quer dizer, eu não posso desdenhar muito porque eu uso, né? Não, mas por que faliu? Por quê? Não, sinceramente, a minha opinião pessoal é que com o macOS do iPhone e o Android, não vai ter espaço pra Symbian nisso aí, não. Não, tá, o macOS, beleza, mas o macOS é fechado, não é? Exato. Apesar de que, eu acho que muita gente sabe disso e outros talvez não. O sistema operacional da Apple, os Mac X da vida aí, são todos baseados, grande parte, em FreeBSD. Exato, exato. Né? Então o que acontece? O Symbian é baseado em Linux, não é isso? Ah, sei não. É? Me disseram que sim, não sei se é verdade. Uhum. Mas o Android... Ah, cara, sei lá. Figaro. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você ouviu falar do SDK do iPhone? Sim, sim. Tá todo mundo desenvolvendo pra iPhone. Você tá, ouviu... mas peraí. Tá, peraí, não, vamos continuar. Tá, beleza. Eu tenho uma crítica a fazer. Você ouviu falar do SDK do Android? Sim. Tá todo mundo desenvolvendo pro Android? Sim. Você ouviu falar de um SDK ou alguém desenvolvendo pra Symbian? Não, cara, não ouviu. Não ouviu, não tem. Tá, mas beleza. Vamos supor que eu uso o SDK do iPhone lá, né? E aí eu desenvolvo um programinha mais legal do que um da Apple. O que que eles vão fazer com o meu programa? O quê? Block. Então pronto. Quem tá concorrendo é o Android e ponto. É. Mas você que vai usar o SDK do iPhone, faça programas ruins. Programas ruins, senão eles vão te bloquear. E não faça nada que já exista. É verdade. Né? Sim, a regra é simples assim. Não tem ninguém desenvolvendo pra Symbian. Se a Nokia não conseguir agitar esse negócio aí, vai morrer, não tem jeito. Ué, mas qual que era o diferencial do Symbian, então, se ninguém pode desenvolver? Não, pode desenvolver. Aliás, a Nokia tem ali o centro de desenvolvimento. Eu vi o manual e eles, os programas do Symbian são desenvolvidos em C++. Tem lá o manual todinho, mas não tem o bam-bam-bam que tá em volta dos outros. Entendi. E uma vez eu ouvi falar que a gente não usa sistemas operacionais. A gente usa aplicativos. Então, se não tiver aplicativo, morre, não tem dessa. É verdade. Né? É bom, verdade. Próxima notícia. Vai lá. Que já ficou séria demais. Nova estratégia da Microsoft para o seu sistema de busca vingar. Ah, essa eu não sei. O que foi? O nome atual é Windows Live Search. Primeira coisa que eu faço quando instalo Internet 7 é marcar como padrão Google. Bom, o novo, eles dizem que já até registraram já o domínio. Seria Kumo? Kuma? Kumo. Kumo? Kumo. Kumo? Kumo. Kumo. Como? Como, ué? Como? Ah, meu K-O-M-O. Deus do céu. Então, ah, você já ouviu falar disso? Como? Pronto. Como? Resolveu o problema. Ah, não, cara. Não, próxima notícia. Essa é tosca. Essa é tosca. Ah, teve uma outra interessante. Tinha uma falha no Windows, desde outubro eles corrigiram. Mas você sabe como é, né? Nossa, usuário essa leigo, foi terrível. Né? O usuário leigo não atualiza. Aham. Né? Nilbas e dummies na vida não... Ou que tem um Windows pirata. É, exatamente. Aí que saiu um vírus aí. O vírus, ele se aproveita dessa falha. E depois que ele entra, ele fecha, ele corrige a falha. Pra nenhum outro vírus entrar junto dele e concorrer com ele. Olha que tosqueira. É, eu não sei nem como classificar uma coisa dessa, viu? Não, ultimamente tá aparecendo cada aberração. É vírus que conserta falha. É vírus que pede resgate. Já viu esses? Vírus que pede resgate? Como? É, como aí, funciona isso? Essa moda apareceu aí já faz acho que mais de ano. Apareceu primeiro e depois começou uma leva de outros. É o seguinte, o vírus se instala e pede um resgate pra liberar os arquivos. Já tem até nome, chama de ransomware, esse tipo de vírus. E resgate em dinheiro? É, você deposita dinheiro na conta de um cara lá e o seu computador tá liberado. É, eu prefiro fazer diferente. Eu formato o computador. E perder os arquivos? Ele bloqueia tudo? Ele bloqueia os arquivos. Filho da mãe. Criptografa eles. Ele criptografa... Caraca, velho. Ele criptografa os arquivos e só libera se você pagar. Cara, que ódio. Que raiva. É, tá. É isso aí. Então nós vamos falar sobre a nossa infância. Será que isso interessa alguém? Ah, sei lá. Bom, então vamos falar aqui sobre a nossa infância geek. O que é que acontece na vida de um garoto que faz ele virar um geek? É um trauma? Ou é uma cultura, hein? Cara, eu não sei. Eu acho que é a curiosidade por coisas tecnológicas, né? Que deixa a pessoa, assim, geek. É, porque na realidade há uma diferença, né, bem clara aí entre geek e nerd, né? Com certeza. Não que um geek não possa ser nerd, nem que um nerd não possa ser geek. Na verdade, geralmente o que acontece com os geeks é alguém com potencial nerd muito não, grande. Deixa eu falar uma coisa. Sempre quis falar isso. Existe uma linha tênue entre geek e nerd. Uia! Olha, falou pouco. Eu sempre quis falar isso, cara. Falou pouco, mas falou bonito. Eu sempre quis falar isso. O que é tênue? Ah, sei lá. Minha infância foi o seguinte, era a minha casa onde morava eu, meus pais, meus avós e minha tia, isso até meus 6 anos, e eu não tinha amigos. Resume, né? Uma casa com 6 adultos e uma criança, né? Caramba! Meu único contato com crianças era na escola e não era dos melhores também. Sei lá, a vontade que eu tinha era sempre aprender, entender do que eles estavam falando. Eu detestava quando eles estavam conversando de algum assunto e eu não podia estar lá, sabe? E isso me fez querer aprender as coisas, sabe? Acho que foi o motivo principal. Na escola me colocaram no jardim quando eu tinha uns 4, 5 anos. Tiveram que me mudar de escola porque eu queria aprender a ler. Eu lembro até hoje de quando minha tia me ensinou a olhar horas em relógio de ponteiro. Eu achei fabuloso, sabe? Era assim, eu sempre queria saber as coisas a mais. Ler, pegar as coisas. E quando eu comecei a aprender a ler, que meus pais compravam os livros, ou então quando chegavam os livros da escola, eu folheava tudo e tinha lido, pelo menos passado o olho e visto a matéria de tudo em 3 noites. Ou caramba, menos, eu caramba. Tinha visto todos os livros. Então assim, sempre foi muito dessa parte teórica da coisa. Ver como é que a coisa funciona. Eu amava ver documentário na TV e ver como é que as coisas funcionam, como é que eram os bichos, né? Ah, então você gostava do mundo de Bikman? Bikman foi meu programa favorito. Tem muitas coisas do Bikman que eu lembro hoje, assim, jeitinho, como rasgar uma lista telefônica com o Isso me faz lembrar quando eu entrei na escola, cara. Eu morava em Imperatriz, no Maranhão, né? Eu lembro até hoje, eu estudava lá. Era até uma escola particular, era... escola... Ah, não sei o que lá, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha o não nome. Não sei o que lá, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma coisa assim, cara. Foi quando eu entrei na escola, cara. Então, o que é que acontece? Só porque tem um detalhe. Assim como o Pablo, também gostava de né? Então... Quando eu entrei na escola, eu já sabia escrever... Note-se, Jardim 1, né? Já sabia escrever meu nome, contar de 1 até 10 em inglês e algumas outras coisas. Resultado, na segunda semana me mandaram pro pré e depois me colocaram na primeira série. Aí o que que acontece? O que que acontece? Eu acho assim, que pro padrão da época lá, do local, eu acho que eles me consideravam, né? Alguma coisa assim, né? Sei lá. Ser superior. Superior, né? Só porque teve um detalhe, na terceira série eu tive um problema gravíssimo, gravíssimo mesmo de escola. Eu comecei a... Olha só o que que aconteceu. Eu acho que minha infância não foi muito aproveitada. Exatamente por isso, ter entrado cedo demais na escola e já ter pulado algumas fases, né? Porque o que acontece? A criança entra na escola, no jardim, uhum. Aí vai brincar, vai Exato. Desenhar, vai colorir. No pré é uma coisa assim, mais séria, mas não tanto, né? Pra só depois ir pra primeira série. Então já fui pra primeira série direto. Resultado. Meu programa de TV era o Jornal Nacional. E Globo Repórteres da vida aí. E coisa jornalística, cara. Eu não assistia desenho mais. Ô, louco, como é que é? Resumindo. Estressou. Eu repeti, eu acho que uns 2 anos de escola. Não, 1 ano só, na terceira série. E nunca mais gostei de estudar. Mano, aqui. Ah, sei lá, acho que eu pulei alguma fase da minha vida e, né? Resumindo, sou louco. Ó, o que a gente pode definir disso é que ser geek ou nerd, dependendo, né? É completamente diferente daqueles que eles rotulam como CDF. É verdade. Aquele cara que senta e estuda. É verdade. Cara, eu nunca fui de sentar e estudar. Nenhum. Eu gosto de ler, eu aprendo por prazer. Se uma coisa não me interessa, não adianta. Não adianta ficar lendo, que não vai resolver. Eu também não, cara. Aí o que aconteceu? Eu tive uma fase, foi a fase boa ali até a oitava série, sétima, oitava série, eu tava começando a perder embalo. Sim, a escola já não tava mais... Foi quando eu vim pra Abadiane, a escola daqui é Osório, diga-se de passagem, é... Fraco. Não, fraco pra não dizer péssimo, é muito desmotivante estudar aqui em Abadiane. Aqui é do tempo que o professor vai fazer uma prova e fala o que tem que estudar, né? É, não, é terrível. Tipo assim, obviamente todos falam que tem que estudar. Mas assim, ó, vai cair o capítulo tal e o capítulo tal. É, pelo sobre amor aquela de Deus. Parte, é aquela coisa de ter, assim, em vez de passar no caso de matemática, por exemplo, que era o que e física, que era o que o ensino aqui era muito fraco. Uhum. É, em vez de passar um problema que você tem que usar uma fórmula pra. Que você tem que montar a estrutura de como resolver, quebrar a cabeça pra resolver, eles passavam uma conta, uhum. Né, tipo uma equação do segundo grau, e ainda colocava a fórmula de Bhaskara no quadro. Né? Tipo, eles passavam, a professora colocava na prova uma equação de segundo grau pro pessoal resolver, em vez de um problema que usasse uma equação de segundo grau. A fórmula de Bhaskara, eu não lembro, aquela é A igual a B ao quadrado menos 4AC, é isso? É, não, esse aí é o delta da fórmula de Bhaskara. Ah, é o delta, o Bhaskara é o... É, a Bhaskara é menos B, mais ou menos, Figaro. Continuando. Aí teve uma vez que eu tava meio aziado, porque, cara, a gente passava semanas, 1, 2 semanas, resolvendo um capítulo do livro, o professor explicando coisas assim básicas, sabe? Eu já tinha pegado aí, aliás, eu já tinha pegado antes porque eu já tinha lido o que tinha acontecido, o que ia acontecer e tal. E o pessoal da sala já tava embirrado porque falava que os alunos que aprendiam antes atrapalhavam. Mas sabe o que acontecia? Tava no terceiro bimestre. Aí o que acontece? No primeiro ou segundo bimestre, ninguém tá nem aí pra escola. É o que acontece na maioria das salas. E eu, bom, tô seguindo no ritmo, normal. Então, tirava 98 no primeiro, 95, 98 no primeiro e segundo bimestre. Então, com um ponto eu já passava de ano no terceiro. E na hora que chegava o terceiro bimestre, no final do terceiro, início do quarto bimestre, o pessoal já começa a ficar louco por nota. Porque vacilou nos primeiros dois e estão querendo passar de ano. É o como, que acontece. Como quase todo mundo, deixa tudo pra última hora, né? É, deixa pra última hora. Mas nessa época eu já tava tranquilo. Então eu já começava a relaxar. E às vezes o pessoal reclamava que eu atrapalhava, né? Bom, aí o que aconteceu? Eu tava aziado porque tinha uma aluna que ela vivia... ela sentava na primeira fileira e conversava, daquelas patricinhas chatas. Ah, credo. Mais enjoada da sala, sabe? Sentava na primeira fileira, conversava, e agora ela tava começando a ficar preocupada com nota. A professora tinha explicado tudo. tudo. Na hora que ia passar pro próximo capítulo... É aquela cena clássica onde a gatinha da sala se aproxima do mais estudioso? Não, isso nunca aconteceu comigo. Ah, é? Não. Pô, que ruim, hein? É, assim, bem que nunca tinha gatinha na sala. Ah, é. Tirei, espero que nenhum colega ouça isso. Espero que nenhum meu colega ouça isso, pelo amor de Deus. Bom, vamos continuando. bom, aí continuando. É, aí, na hora que a professora perguntou, todo mundo entendeu? Aí essa menina me fala, não entendi aquilo, uma coisa lá atrás. E tome a professora explicar de novo, a gente já tinha duas semanas estudando aquilo. Isso corrigindo uma tarefa de escola. Uma dúvida que ela tinha que ter perguntado na hora que a professora tava explicando o conceito da coisa, sabe? Não tinha sentido. Aí eu falei, professora, não dá. professora. Tá explicado por que nenhuma gatinha se aproximou de você. Primeiro porque não tinha, e se tivesse também... É. Não, professora, não dá. Aqui, olha só, a gente não tá na metade da matéria. Já é final do terceiro bimestre. Vamos começar o quarto. A gente não tá nem na metade da matéria do ano. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente não vai cobrir 75% da nossa matéria. E eu não sei se ela falou, mas o pessoal não entendeu, tem que ajudar. E eu reclamei, pô, mas esse pessoal fica conversando e na hora que chega, na hora que precisa de nota, eles vão se... Eu acho que me exaltei. E ela me mandou pra fora da sala. Aí fui conversar com o diretor, chamaram minha mãe. Que mico, cara! Pra eu poder voltar nas aulas de matemática. E eu achei que era só aula de matemática. Quando minha mãe chegou lá, a gente tinha juntado alguns professores pra falar. Caraca, velho! Aí eles falaram que eu tinha um comportamento meio egoísta na sala de aula. Tal. Aí foi isso. Mas depois dessa eu voltei. Perdi 5 aulas de matemática. Caramba! Mas você acredita que depois de perder 5 aulas, uma semana de aula de matemática, eu voltei, ela ainda tava corrigindo a mesma atividade. Ah, cara, tem dó, que isso? Não adiantou porcaria nenhuma o que eu falei. Eu passei 5 aulas fora e não perdi absolutamente nada das aulas de matemática. E não fechamos a matéria do ano. Foram os piores anos escolares pra mim aqui no Osório. Sério mesmo, eu estudei da 7ª, 8ª, 1ª e 2ª aqui. Não... Ó, em questão de ensino, eu não tenho saudade. É verdade. Eu também não. Quer dizer, eu também não, eu nem lembro como é que era o ensino, porque eu quase não ia na aula. Bom, mas tinha um primo meu que estudava junto, é o Paulo Henrique, e numa aula de matemática do tio. É um clássico, é um clássico. Como é a frase dele? É quem cola rouba. É, quem cola rouba. Quem cola rouba. Então, assim, eu e o Paulo Henrique lá, a gente ficava conversando a aula inteirinha. Era uma turminha. Eu, Paulo Henrique, Sandro Caçula e o Leonan. Ali a gente tocava o terror, ninguém conseguia estudar quando a gente tava. Quando tava todos ali. O Quarteto Fantástico na aula, né? Ah, e ainda tinha o nosso esparro, que era o Renildo. Isso é uma outra história, né? A gente odiava dele, coitado. Bom, então o que que acontece? Um dia, um belo dia, o Tião tá lá explicando alguma coisa lá. Não me lembro o que que é. Não, as aulas do tio também são uma piada, né? Matemática. Aí era alguma coisa lá de matemática. Ele dava aula de matemática e uma outra coisa que eu não me lembro também. Cara, o tio é muito inteligente. Não, ele é inteligente. Mas ele não tem habilidade nenhuma pra lecionar. Ele é inteligente. Bom, mas aí ele tava explicando uma matéria lá. Eu não me lembro bem o que que era. Eu não tava muito interessado. Foi quando eu e o Paulo Henrique começamos, assim, por uma casualidade, conversar sobre o que ele estava ensinando. Então a gente desenvolveu um método que simplificava tudo aquilo que ele estava mostrando. Eu sei que, assim, para resolver a equação daquela, era quase um quadro negro inteirinho, cara, para responder aquilo tudo. E a gente, eu e o Paulo Henrique, a gente desenvolveu um método que simplificava, tipo assim, coisa que com menos da metade do espaço que ele gastava, a gente fazia, qualquer um. É, conta mental daqui, conta mental de lá. Não. Tipo macete mesmo, eu não lembro direito o que era. Aí o tio falou assim, os colegas estão conversando, né, de certo eles já sabem, já dominam a matéria. Você poderia vir aqui no quadro, exemplificar aqui para os seus colegas o que você aprendeu? Eu falei, professor, inclusive eu e o Paulo Henrique, quem desenvolveu uma forma bem mais simplificada de fazer isso aí. Pode fazer dessa forma? Eu falei, pode, mas não existe uma fórmula mais simples de fazer, uma forma mais simples de fazer isso. Aí, mas faz um aí pra exemplificar pros seus colegas, já que você domina o assunto. Tranquilo. Peguei uma lá, tá, 3-4 linhas e respondi. Ah, tá, não, mas isso aí é porque você deu sorte. Essa daí pode até dar certo, mas então faz essa aqui. Passou uma pra mim. Eu, 3 linhas, 4 linhas, respondi. mas foi outra sorte. Aí começou a passar, cara, pra mim e pro Paulo Henrique, pra gente resolver. E a gente resolveu todas, cara. E deu certo. Deu certo, todas. É, mas aprende a fazer do jeito certo, que não vou aceitar isso na prova, não. Ah, que isso, sério? Cara, você pensa, o ensino desse tolhe a criatividade. Nossa, ué, matou, matou meu processo criativo, cara. Que isso. Quem sabe era pra mim ser alguma personalidade do marketing brasileiro aí, né? É. Da publicidade, né? Um cara criativo. Um matemático aí. Eu fui reprimido na escola. É, não, o Osório ele faz lobotomia. Lobotomia. Uhum. Sem usar bisturi. É, agora falando do Renildo, cara. O Renildo, a gente aprontava sempre na sala de aula e sempre dava um jeito de jogar a culpa nele, né? Um belo dia, nós estávamos brincando de tacar papel um no outro, né? Brincadeira básica de qualquer sala de aula que tem alguém que não gosta de estudar, né? Ou melhor, que tem duas ou mais pessoas, né? Porque, né? Tudo bem, a gente começou fazendo bolinha de papel, aquela que você masca o papel e joga com a caneta. Não contente com isso, começamos a fazer bolinha de papel. Não contente com isso, começamos a fazer bolinhas de mais de uma folha de papel. Não contente com isso e descobrindo que o Paulo Henrique tinha um rolo de fita crepe, nós começamos a fazer bolinhas com mais de uma folha de papel, pregava a fita crepe, colocava mais uma folha, pregava fita crepe, ia fazendo. Cara, a gente fez uma bola quase do tamanho de uma bola de futebol. Isso durante uma aula de alguma coisa lá que a gente não lembra o que é. E o caçula falou, me dá aqui que eu vou jogar no Renildo. Falei, cara, você vai matar o cara, tá pesado isso aqui. Não, não, eu vou jogar. E ele preparou pra jogar. Quando ele preparou pra jogar aqui, alguma coisa aconteceu e o Renildo abaixou, cara. Sabe aquela coisa de filme? Uhum. O cara joga uma flecha e o outro cara vai fazer alguma coisa e a flecha passa. Uhum. Passa batido. Foi exatamente isso que aconteceu. Bom, você já estudou no Osório, você sabe que aquelas salas lá tem um reverbo violento, né? Dá eco naquele negócio lá. O Renildo abaixou e o caçula jogou com tanta força, cara, essa bola bateu na parede. BUM! Todo mundo olhou pra trás. Claro que o Santinho estava pra frente copiando a matéria, né? Todo mundo imediatamente. Ah, isso me faz lembrar pro meu primeiro dia no Osório. Cara, foi meu primeiro ou segundo dia. Eu não tava enturmado com ninguém, ainda bem. Aí o lanche era laranja. É, lá tinha essas noias, né? De cada dia uma. Eles pegavam uma laranja, nem descascavam, não. Cortavam ela em cruzinha, né? É, em quartos e ser comido do jeito que tava. Nossa, o cara intelectual é outra coisa, cortava em quartos. que eu aconteceu? Pensei que cortava na cozinha. Bom, resultado. O que deu? Guerra! Guerra de laranja, obviamente. Fizeram uma laranjada lá na sala durante o recreio. E aquela bagunça, laranja pra cá, laranja pra lá. Na hora que eu entrei, eles estavam já em plena guerra, sabe? E eu entrei lá, bati. Bom, outra particularidade do Osório. Na hora que bate o sinal pra você voltar pra sala, é apenas o primeiro sinal, ninguém entra. Eles só vão entrar na hora que bate o segundo e o terceiro. Essas são as peculiaridades, né? Eu era novato, bateu o primeiro sinal e entrei na sala. E o pessoal lá, pá, tome de laranja. um no outro. As paredes já estavam tudo sujo, o quadro já tinha marca de laranja do outro lado. Ah, cara, é hilário esse negócio. Aí nisso entra o professor, o Ah, posso... Será que tem perigo dele escutar isso? Não sei. Não, não vou imitar ele, então. O Will entrou. Não, mas o que eu vou ter que imitar? Infelizmente. Eu tenho uma história do Will também. Aí, o entrou... Na hora que o Will... Acho que a gente pode censurar todos os nomes, né? É. Na hora que o Will entrou... Na hora que o professor Will entrou, ele foi passando, tacaram uma laranja lá do fundo, do quadro. Caraca, véi! Passou na frente, quase que esbarrou no nariz dele. Espirrou no quadro. Imagina a cena. Aí ele só olhou assim, seus idiotas. Seus moleque. Se vocês não querem estudar, se vocês querem capinar lote, fala pro seu pai, fala pro seu mãe que não quer estudar. Não vem na escola atrapalhar quem quer aprender, não. Ele já tinha esse discurso na sua época? Já, eu tive um acontecimento com ele. Não, durante um ano, durante a sétima série, depois disso, ele sempre ficou com o pé atrás com a gente. Era direto. Aí chamou a diretora. Aí chamou a diretora lá, e a diretora passou o sapo e tal. No final, quem foi que fez isso? Ixi, quem que era a diretora na época? A dona Iguana? Ô, oh, dona Iguana? Ah, não, aliás, não, na época era o Adelso que era diretor, mas foi uma coordenadora lá. Ah, tá. Aí, não, Adelso é gente boa, cara. Adelso é gente boa, mas não foi ele que foi lá, não. Aí, quem foi que fez isso? Todo mundo calado. Ó, se tiver alguém aqui que for homem, que fez isso... Caraca, aí mexeu com o ego, cara, mexeu com... Ah, foi. Não. Levanta e vem aqui pra frente agora. Aí, de repente, só apareceu o Michael. O Michael respirou fundo. O Michael do skate? É. Que tava no meio da bagunça. Não, foi ele que tacou a laranja do... Aí ele só respirou fundo, levantou a mão e... Ele tem esse negócio de fechar o olho e baixar a cabeça assim. Fechou o olho, abaixou a cabeça, levantou a mão. Levantou também e falou assim, fui eu. Caraca, velho. Não, cara, o pessoal comentando, aplaudia ele de pé, a coragem dele. É, corajoso. Não, depois que ele levantou, aí depois eu vim um a um atrás. Tem um ditado, né? Mas vale um covarde vivo porque um herói morto, né? Não, mas depois que ele levantou a mão e ergueu, aí o pessoal foi tudo atrás, um a um, os que tinham feito. Parecia cena de solidariedade. Cinema. Foi. Aí foi todo mundo lá e acabou que não deu em nada. Aliás, outra particularidade do Osório... Nada dá em nada. Que nunca dá em nada, a não ser quando você faz uma coisa mísera e eles colocam de supressão. Tem uma cena, a Marcinha, cara, professora de inglês. A Marcinha, cara, ela é uma personalidade abadianense. Ela é única, eu gosto dela, ela é gente boa, eu gosto aliás, muito ela dela. Ela é a única que consegue colocar ordem na sala. Não, e como ordem. Coloca ordem, hein? Aliás, o relato que eu vou. que vem a seguir demonstra claramente a habilidade que ela tem de colocar uma turma bagunceira nos trilhos, né? Na linha. Bom, eu estudava. Era até um colégio particular aqui, era da Gabriela, lá, o Irmã Dulce, né? Uhum. Centro Educacional Irmã Dulce. Bom, isso devia ser mais ou menos, eu acho que na sexta, acho que era na sétima série, não lembro mais. Sei que pra variar, a sala era um terror, né? E eu, obviamente, estava no meio dos terroristas, né? Bom, e já vinha lá... Eu fui terrorista, na verdade. Eu ficava no meio termo, eu me dava bem com todo mundo, mas ir lá com o outro. Bom, a gente tava lá e a Marcinha, ela já vinha há algum tempo, assim, grilada com a sala, né? Porque de tudo que ela fazia, ninguém parava de fazer bagunça. Um belo dia, eu acho que foi a gota d'água pra ela... Ela era bem-humorada antes disso? Sempre foi mal-humorada? Ela sempre foi mal-humorada. Ultimamente ela deu um relax. É, não, ela tá mais relaxada agora. Acho que ela viu que esse negócio de esquentar a cabeça vai acabar dando um infarto, alguma coisa, e não vai adiantar nada. Bom, o que, que a Marcinha fez? Parou a aula. O que, que eu vou ter que fazer pra vocês prestarem atenção na minha aula? Será que eu vou ter que tirar a roupa aqui? Não, eu vou tirar a roupa. Pessoal, pelo amor de Deus, não tira a roupa. Vou tirar a roupa. Não, Marcinha, não faz isso. Não, não vou tirar a roupa não, já sei o que eu vou fazer. Aí saiu e foi na cantina. A gente viu ela entrando na cantina da escola. E saiu lá sem nada na mão. Entrou na sala de aula. Ela pediu uma folha de caderno pra cada um. Aí eu, assim, opa, vamos fazer uma atividade diferente, né? Arranquei uma folha de caderno, dei pra ela. Ela colocou em cima da mesa. Trancou a porta com a chave. Tinha uma janela assim, esse tipo vitrô, de vidro, né? Trancou, passou um cadeado no vitrô, subiu em cima da mesa, colocou uma cadeira em cima da mesa, tampou, fechou um outro vitrôzinho que tinha em cima, com dificuldade, que era bem alto o negócio. O que ela fez? Aí trancou a porta, as duas janelas, com chave, com cadeado, e depois pegou os papéis, rasgou, fez um monte no chão, pegou os livros dela, rasgou os livros, pegou o diário de chamada, de presença, rasgou, colocou em cima... Eis que ela tira de dentro do bolso o que ela foi buscar na cantina. Uma caixa de palito de fósforo. Caramba! Tacou fogo. Vai morrer todo mundo agora! Que isso, meu? Aí a gente falou, pô, o negócio agora é sério, né? O nego começou a amarelar, velho. E ela tacou fogo, cara, dentro da sala de aula, nesse papel lá. E papel faz fumaça. E eu lembro que tava no período de chuva, tava muito úmido, eu acho, o papel por causa da umidade do ar. E começou a fazer fumaça, cara. De repente a diretora vem correndo, cara, e começa a esmurrar a porta. Abre essa porta! Você vai matar os meninos! Não sei como é. Aí eu acho que ela viu o tamanho da cagada que ela tinha feito. e abriu a porta e liberou a gente. Cara, eu passei apurado esse dia, bicho. Caramba, eu já ouvi muitas histórias da Marfinha. Não, essa eu acho que foi a mais aterrorizante, cara. É. Você estava lá. Não, eu tava lá, eu fui testemunho ocular da história, cara. Não, você não foi testemunho ocular, você foi vítima. Eu fui vítima, vítima ocular. Cara, você sabe que, relembrando essas histórias aí, você sabe que até que não dá saudade da escola. É verdade, é verdade. Você nota aqui que as melhores lembranças são coisas completamente inúteis, né? Exatamente, e subversivas, né? Sei lá, se é essa a palavra certa. Não, acho que é isso mesmo, subversivo e não contribuir em nada para nossa formação geek de hoje. Nada, nada, nada. Pelo contrário, quase fez a gente virar marginal, né? Bom, se vocês têm alguma experiência geek ou qualquer outra experiência na escola, né, eu creio que o Rick e o Cobaia devem ter experiências para contar pra gente. Então faz o seguinte, entra no nosso blog, clica lá no link pro nosso widget do Nimbus e deixa lá a sua experiência. Deixa lá o seu comentário que nós vamos veicular no próximo episódio. No próximo episódio a gente vai ter. E também se vocês tiverem ideias assim, de algum assunto pra gente falar, né? Exato. Por favor, fale que a gente vai... Né? Exato. Vocês que mandam aí. Futuramente a gente vai fazer o seguinte. No dia que não der pra gravar, tem tanta coisa que eu não aproveitei nos episódios anteriores. Dá pra montar um episódio. Dá pra montar um episódio que nem aquela que você falou hoje, que quando desmontava dava pra fazer outra. Nossa, cara, que legal. O material que eu tenho agora, eu posso dizer com certeza. O material que eu já tenho agora, com as gravações dos 5 podcasts anteriores, mais o de hoje, o que sobrou, dá pra fazer mais 2. Ou seja, nós não estamos projetando direito o nosso podcast. A gente, né? Tá gravando demais. Tá cheio de coisa inútil, que se desmontar dá pra fazer outro. É. E eu tô tendo tanto trabalho pra... A gente já tá aqui com 1h16. E só falando abobrinha. Só falando abobrinha. Isso vai me dar tanto trabalho pra diminuir pra menos de 40 minutos. E o Ricardo ainda me pede pra fazer mais longo. Pelo amor de Deus. Não, se bem que hoje vai dar pra fazer mais longo, né? Hoje vai. Aliás, vai dar pra fazer mais longo. Com certeza não vai dar pra fazer com 30 minutos. Na realidade a gente faz um episódio curto, porque a gente sabe que esse podcast também não tá lá essas coisas. Então tem que ficar aquele gostinho de quero mais, né? É, exato. Pra ninguém ficar saturado. Aham. Acabou? É. Então até o próximo episódio. Com mais um Geek Geek Urra! Geek.